Ficheiro 14, 22. Castelo de 24 de outubro de 1885. Parecia impossível que já tivesse passado um mês desde que tivera aquela conversa com Phil, que não resistira a registar no seu diário. Mais um caderno preto para a coleção, pensava, enquanto abria as últimas folhas que ainda estavam em branco. O casamento de Maria e Valdemar, o filho mais novo do rei da Dinamarca, correra muito bem, e até a mãe a chamara no dia a seguir para a elogiar, imagina-se, pela forma como fora capaz de pensar em tudo, e sobretudo acrescentar ao pai como recebeste as pessoas, sempre com uma frase simpática para este e para aquele, e sem te esqueceres do nome ou do título de ninguém. Tinha de escrever este elogio para a posteridade e colocar no seu currículo os dotes de dona de casa, para o tornar ainda mais atraente, pensou divertida. Além do mais, o facto de a filha dos tios Chartres ter casado com um luterano, sem abdicar da sua religião católica, embora ficasse obrigada a educar os filhos na religião do marido, o que já não lhe agradava nada, abria-lhe portas na imaginação. Afinal, não estava limitada aos príncipes católicos, que objetivamente eram poucos ou nenhuns. Mas agora o que lhe apetecia era fazer uma lista. Uma lista das pessoas que queria recordar, escrevendo à frente as suas características e o que mais tinha gostado nelas. Era um jogo que fazia consigo mesma, ou melhor, com o seu diário. Há muitos anos, e tempos passados, gostava de voltar àquela descrição e perceber se o tempo tinha provado ou negado a sua primeira impressão. A conclusão era que sabia ler as pessoas. Observava-as com cuidado, como se não as estivesse a ver, e ia anotando mentalmente os pequenos detalhes que lhe importavam. Tinha sentido de humor. Não magoava os outros com frases impulsivas, percebia de política e interessava-se pelo futuro do país. Era capaz de dar ordens sem ser arrogante, tratava os que estavam abaixo tão bem ou melhor do que os que lhe estavam acima, e sim, claro que lhes dava uma nota pela fisionomia e pelo estilo, e se fossem mulheres, descrevia ou pintava o vestido que melhor lhes ficava ou que mais invejava. Mordeu a ponta do lápis e começou a escrever. Depois parou. Para dizer a verdade, só lhe mereciam nota duas pessoas. A primeira dessas pessoas era o Grão-Duque Nicolau, primo de Alexandre III, o czar da Rússia. Era alto, o que era uma condição essencial, dado que ela própria media 1,82 m. Os olhos azuis, como os dos cães da neve, ou os dos cães da neve eram iguais aos do príncipe. Divertido, cheio de conversa e conversa interessante. A princípio escondera-lhe que achava a política externa do tio Alexandre agressiva e antissemita, tendo esperanças de que o herdeiro, o príncipe Nicolau, fosse mais aberto e europeísta. Mas após meia hora sentados num dos bancos de pedra do jardim, já falavam abertamente e sem medos. O Grão-Duque é que começara a conversa sobre o que a França teria a ganhar em aliar-se à Rússia. Para ser sincera, achara que ele queria dizer alguma coisa com a possibilidade de uma aliança, mas como saber se via nela a oportunidade de a concretizar em termos geopolíticos? Não sabia, ponto final. E era bem possível que os romances que andava a ler lhe tivessem tingido o discernimento. Agora só lhe restava esperar que ele lhe escrevesse, ou a convidasse para um qualquer baile, ou que se encontrassem de novo, talvez em casa do tio O'Malley, onde toda a gente se cruzava. Teria de perguntar mais detalhes a Berretei, que aquele casamenteiro inveterado era o cupido deste projeto de casamento. Tanto ele como Constança pareciam não desistir de ter o assunto resolvido antes do Natal. A segunda pessoa era inesperada. Não era um homem, não era russo, não era francês. Amélia escreveu: Alexandra da Dinamarca, Alix, princesa de Gales, é linda, mas mais do que isso é simpática. Fizera questão de lhe ser apresentada, gabando-lhe os arranjos de flores e até o vestido. Um vestido sem graça nenhuma, ou não estivesse de volta à alçada da mãe. Era casada com Eduardo, que seria Eduardo VII, se algum dia a Rainha Vitória abdicasse do trono ou morresse. E, para ser sincera, nenhuma das hipóteses era mais provável do que a outra. Mas que, entretanto, caçava e visitava parentes que o tratavam por Bertie. O seu círculo de amigos, dizia o pai, num tom de ligeira crítica, incluía cada vez mais milionários norte-americanos, ansiosos por andarem de braço dado com o monarca e que o lisonjeavam, na esperança de que retribuísse os favores quando tivesse as rédeas do Império Britânico. Bertie, dizia o conde de Paris, sabia os riscos que corria, mas não resistia à vida de luxo destes novos burgueses que tinham o dinheiro que faltava a um príncipe de Gales com um orçamento controlado pelo Parlamento. Mas fora Alexis e não Eduardo que a conquistara, com os seus olhos azuis e o seu cabelo loiro branco. Se um dia for rainha, quero ser como ela, escreveu. Mas não resistiu a acrescentar, num desabafo melancólico, deve ser frustrante ser princesa toda a vida. Amélia não tinha dúvidas de que gostaria de ter o poder de mudar o mundo e torná-lo num lugar melhor e mais justo. Não era para isso que os reis serviam, como dizia constantemente o pai? O castelo de continuou a ser palco de agitação e os habitantes da vila estavam satisfeitos. Filipe VII voltava a trazer à Normandia reis e políticos, e a pequenina estação ferroviária redobrava a atividade. O conde de Paris queria recuperar o tempo perdido, e era preciso unir os monárquicos e conseguir que se apresentassem juntos às próximas eleições. Percebia que os republicanos mais radicais ganhavam terreno, mas queria jogar todas as cartas para que as urnas legitimassem a monarquia. As olheiras cresciam sob os seus olhos e a mulher tinha de o obrigar a deitar-se, porque senão ficava a noite inteira a escrever cartas e declarações. À medida que as legislativas se aproximavam, a espiral de cansaço crescia. Amélia vivia estes dias com tanta intensidade que até se esqueceu de que Nicolau nunca mais dera notícias. E durante estas semanas, o assunto do casamento de La Grande passou para um plano mais do que secundário. Quando os resultados foram conhecidos, já estavam a caminho de Paris. O telegrama foi entregue ao pai, numa das estações em que pararam, e bastava olhar-lhe para a cara para perceber que as notícias eram boas. Pai, diga-nos o que aconteceu, insistiu Amélia. O conde de Paris sorriu. A maioria republicana foi derrotada. Os conservadores têm agora 200 deputados na Câmara, muitos mais do que os republicanos que ficaram com uma maioria restrita. Quando chegaram ao palácio da Rua de Verne, já passava da meia-noite, mas o pai insistiu. Hoje ninguém vai para a cama sem abrirmos uma garrafa de champanhe. Na manhã seguinte, o pequeno almoço foi muito mais sóbrio. O tio Omal chegara ainda antes do pão e trazia consigo um jornal debaixo do braço. Estes senhores, cujo nome nem me atrevo a pronunciar, assustaram-se. Insistem numa segunda volta para a Câmara e basta ler o que escrevem já hoje para perceber que deixou de haver divisões entre os republicanos. O conde de Paris pegou no jornal e abriu-o com curiosidade. Queria talvez esconder o desapontamento, pensou Amélia, que se mantinha direita e calada na sua cadeira. O mal é que se recusava a ficar silencioso. Se eles se unem, temos de fazer o mesmo. Mas o sobrinho comentou baixo. Só acredito numa monarquia escolhida pelo povo. mas começo a pensar que o povo não é tão livre de escolher como gosto de pensar. Amélia arrebitou as orelhas para escutar o que vinha a seguir. Nunca ouvira semelhante coisa ao pai. Mas o conde de Paris não disse mais nada. O tio Omal pareceu entender o silêncio e deixou-se cair numa das cadeiras. O exílio de novo nunca! Desabafou. Amélia deu um salto e engasgou-se com a torrada, mas não se atreveu a perguntar nada. Na família Orleans, nenhuma palavra assustava e magoava mais do que esta. 23. Paris, 25 de novembro de 1885. Isabel pousou o auscultador de telefone, uma novidade cada vez mais comum na cidade, e olhou para Amélia, que esperava notícias atrás de si. Afonso morreu, hoje de madrugada, informou sem mais comentários. Faria 28 anos dentro de 2 dias, pensou Amélia. Confirmou-se que era tuberculose? Perguntou a meia voz. É o que dá esta mania de visitar hospitais, de tratar dos enfermos e dos doentes, respondeu a mãe. Amélia deu-lhe o desconto, porque sabia que tinha esta arte de transformar a dor em raiva, deslocando o alvo das suas mágoas. Afonso contraíra tuberculose a visitar um hospital onde doentes de um surto de cólera tinham sido internados contra os pedidos do seu governo, que não o queria ver correr riscos. A sombra republicana andava sempre perto e, para além disso, Afonso não tinha nenhum herdeiro varão. Mãe, a rainha Maria Cristina está à espera de bebé de novo, não está? Recordou de repente Amélia. Isabel, que já acendera um cigarro e se encostara à ombreira de uma janela, os olhos no infinito, sobressaltou-se. Tens toda a razão, coitadinha. Deve estar de 5 meses, não mais do que isso. Mãe, mas esse bebé pode ser o herdeiro de que Espanha precisa, não pode? Isabel tossiu e apagou o cigarro com determinação no cinzeiro mais próximo. Que Deus queira que seja assim, Amélia. Se for um rapaz, será Afonso XIII de Espanha. Mal dê o seu primeiro grito. Maria Cristina tem fibra para ser regente, acrescentou num tom de amargura, de quem não podia deixar esquecer a diferença entre a doçura da sua irmã Mercedes e a frieza de Cristina. Pobre Afonso, deve ter morrido a pensar na sucessão, com a sensação de que deixava o mais importante por fazer. Disparado, filha, o importante já fez ele, quando converteu o regime numa monarquia constitucional. Se este bebé não for rapaz, paciência, há sempre Mercedinhas para governar o país. Depois da prova de força da Rainha Vitória em Inglaterra, espero que nem os casmurros dos meus contemporâneos espanhóis se atrevam a duvidar da capacidade de uma mulher para reinar. Amélia conseguiu rir. A mãe era impagável, com a sua lucidez tão prática e a sua capacidade de ver para lá das convenções e dos protocolos. Começava a admirá-la um bocadinho, pensou. Se herdava do pai o gosto pela filosofia e pelo pensamento, suspeitava que a determinação lhe vinha da mãe. Era uma herança boa, decididamente.